preciso até ter ido com outra pessoa pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar numa pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Só você que tinha aquela mexidinha, só você que tinha aquela mexidinha, só você que tinha aquela mexidinha. Alô, Dog Boy Clebinho, DK Studio. Alô, MCR1, São Paulo, aquele abraço. Eu saio, eu beijo. Preciso até ter ido com outra pessoa pra te esquecer.